cuida autorizado até ponto de espera da 10. Ajuste 1021 e a torre 11895. Confirme João Pessoa 420 155. 151, boa ideia. Afirmativo, tem um bom voo. Obrigado, até o ponto de espera da 10-1895. Salvador, boa noite, o TAM 3258. Para. 58.4, Santana, decolar? Afirmativo, tá pronto. Autorizado, linha decolar, vento 190 graus, 149. Livre a linha decolada, 10, TAM 3258. Chame 63, 10, chame centro Recife, 12685. Portão 2, fazendo com a equipe de solo, o tráfego da Avianca vai estacionar portão 4, após o tráfego tem livre pushback. Boa noite, Xané 63, no Nozão. 1-0. Lima, mantendo 1-0, 5218. 5216. Decola 07, controle 20, decima 8. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, o TAM 3858. Contato radar na decolagem, suba o 370, saída Momo. 370, na saída Momo, o 3858. 3305, autorizado LS, reporte localizador no 021. Reportará no localizador 3305. Azul 4202, número 2 na aproximação, desce para 2000, autorizado LS. Até 2000, está autorizado LS 4212. Decola aos 09, controle 208. 208, obrigado e bom trabalho, amigo. Controle 35216, boa noite. Direto Aracaju. Controle, autoriza o nível 170 para 35216. Sub, mantém a guarda e autorização. Gente, aguardando, 5296. A bordo, 3 horas e 40 para alternar Recife, pronto para táxi. Está autorizado à direita no táxi, chame Ponte Clara 18,6 para. Correção 18,95, parada e claro. Ok, à direita, pronto no Ponte Clara 18,95 para decolagem em voo. 1604. Autorizado. Na prova de infratil, 3850. Três, três, nove, oito, autorizado, 2000 pés, número 3, reporte localizador, 902. 902. Ajuste no 021. 021, boa. Estão no zero. Vento 180 graus, 129. Sim, decola da 10, voo 1604. Então, 3858, chame Recife 12685. 12685, 3858. Localizador, 3305. 3305, torre 118, decimal 95. 95, Veloz. Salvador, tá? 3305, está 3 milhas de Venda Serra, destaque. 3305, ciente, é possível checar no final, no zero. Portará, 3305. E04, decola 14, controle 120, decimal 8. 208, gol 604, obrigado, senhor. Controle Salvador, gol no 604, decolamos na sua escuta, muito boa noite. Boa noite, 604, suba ao 370, vigilância. 370, vigilância, radar, 604. Para 3398, reduza para 220 mais. Confirmo, check-train, de pouso, vento 180 graus, 139, pista no zero. Pista no zero, pouso autorizado, tá 3305, está baixando, checado e avistado. Frote 604. Frote 3398, preparação para interceptar o localizador esquerda 040. Esquerda 040 para o lado 3398. Reduza para 180. Obrigado, bom domingo aí, amigo. Até. No localizador azul 4212. 4212, torre 1895. Boa. Torre Salvador azul 4212, a 2 milhas do externo. Sim, continua a aproximação, cheque o trem, agora autorização de pouso. Mataremos o trem, baixar travado. Torre 1895. Libra direita. Continua a minha escuta. Quem me escuta via Alfa, chama a Juliette. Direita na sua escuta via Alfa, chama a Juliette. Tá 3305. Ok, 3398, ciente, já avistado na sequência, aguarde autorização de pouso, após ter checado o final. Reportará. Boa noite, objeto 6747, Parkway 360 Guarulhos.

Próximo a Juliette, eu tenho 3305. 3305, autorizado esquerda, portão 612. Esquerda, Juliette, portão 612, eu tenho 3305. Sendo embaixo da vara, 3398, tá? 98, aguarde a autorização de pouso. Aguarde. Alfa, chamante da Juliette, mantém minha escuta. Direita, Alfa, chamada na Juliette. Da Juliette. Manda 70. Gol 604, chame Recife 12685. 2685, boa noite. Que tem autorizado por 180 graus, 152, através da direita. Ciente 200, embaixo travado, autorizado por. Fico 296, chame Recife 12685. 4212 antes da Juliette. Lado esquerda, portão 9. Esquerda, portão 9, 4212. Juliette, Solos 2-3, livre à direita, táxi Alfa e chame antes da Juliette, mantenha minha escuta. Direita Alfa, reporta antes da Juliette, tá? 33-298. Autorizado ingresso esquerda, o portão vai ser o de número 8. Já fechei, 98, esquerda, portão 8. Esquerda, portão 8, copiou, tá? 3398. Estacionamento 6747, portão 5. No 5, está autorizado, chame táxi. Está autorizado, chame táxi, é bem. Alô, Chanel 6303, boa noite. É 303, chame turma de 895, 1895. Agora. Prossiga. Autorização para Guarulhos? Pronto, guarda. Sempre. Autorizado, Guarulhos 360, nível via Bridge, Apesuruno 6 e Belo Horizonte. Decolada 10, curva à direita, saída da Euleda e depois uma posição Bridge. Aciona 5001, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, decola da Euleda Bridge, Apesuru 16, BH 5001, 1208. Correto, chame para o acionamento. Espera. Táxi 6747, 162 a bordo, 4 horas, confirme. Dado à direita, correção em frente, até o ponto de espera, via pátio Índia, chame pronto a decolagem. Exato, chama pronto, Web. Minha 747, próximo ao ponto de espera, próximo.